lugar anterior com saudades do meu amor. Pelo sábado e domingo sairemos passear pelos campos, ouvir pássaros cantar. Pego o trem na cidade, vou para o interior com saudades do meu amor. Pelo sábado e domingo sairemos passear pelos campos, ouvir pássaros cantar. Passaremos namorar sobre o verde do lugar, junto à natureza, felizes a cantar. Como é bom poder te amar, de mãos dadas caminhar juntinhos para sempre, jamais nos separar. Pego o trem da cidade, vou para o interior com saudades do meu amor. Pelo sábado e domingo sairemos passear pelos campos, ouvir pássaros cantar. Na segunda eu volto pra cidade trabalhar, terça, quarta, quinta-feira custa a passar. Sexta-feira arrumo as trouxas, deixo a casa pelo ar e vou até a estação, pois quero viajar. Pego o trem da cidade, vou para o interior com saudades do meu amor. Pelo sábado e domingo sairemos passear pelos campos, ouvir pássaros cantar. Passaremos namorar sobre o verde do lugar, junto à natureza, felizes a cantar. Como é bom poder te amar, de mãos dadas caminhar juntinhos para sempre, jamais nos separar.